Cordeiro de Deus, que lava os pecados do mundo. E a majestade do Filho já se expressava na majestade de sua mãe, simbolizada em Maria Santíssima. Mas ali estava representada, neste versículo primeiro, toda a grandeza feminina que existe no universo. Pobre de nós, os homens, se não são as mulheres naquilo que elas têm de bom, de perfeito. Nenhuma nação, nenhuma religião, nenhum povo, nenhuma política, nenhuma ciência, apesar de todo o machismo ainda existente na Terra, não queriam permitir a Madame Curie apresentar as suas teses. Não podiam admitir uma mulher cientista, pois não há homens nem mulheres cientistas, há espíritos com conhecimento espiritual científico das coisas. A sua majestade surge no relato do profeta João Evangelista, era profeta, tinha sido Daniel. Uma reencarnação de Daniel. Daí tanta semelhança os textos do seu livro no Velho Testamento da Bíblia Sagrada e o Apocalipse. Quem faz há mais tempo, faz melhor. A mulher está vestida do sol, com a lua debaixo dos pés. É o sofrimento e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A representação aqui é vária, os 12 apóstolos, os 12 meses do ano. Há tanta coisa lá, isso é apenas para ilustrar que eu quero. É a mensagem moral do Apocalipse. E achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Imagine, dar à luz a um acontecimento como esse. A mística de Deus, por intermédio do Cristo, vinda à Terra para transformar os homens e as nações. Ah, mas o mundo não mudou. Não mudou. Mas o mundo é uma passagem. Os espíritos é que têm que se transformar no mundo. Até que, no planejamento divino, chegue a época em que o planeta suba da categoria de mundo de expiação para a órbita de regeneração. Aí a mudança será visível. Mas o planeta já terá exercido a função misericordiosa de curso primário para as almas ainda ignorantes. E essa transformação vem em breve aí, os tempos chegaram. Agora vocês vão ver uma coisa incrível, estranha mesmo, ocorrer, porque também vai dar-se no céu. Versículo 3. Há um governo dirigindo nossos destinos. O planeta Terra não é a casa da mãe Joana. Versículo 3 do capítulo 12. deu-se também outro sinal no céu. Vejam, no céu. E eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Versículo 4. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Observaram? Um sinal no céu faz surgir um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças. Estou aguardando as respostas dos dedicados, estudiosos, analistas do Apocalipse, que estão na LBV, porque o simples tem que falar, não quero pregar sozinho. Está na cara isso aqui. 7 cabeças, 10 chifres, já disse que são cabeças, que significam. Mas por que 7? 10 chifres, já disse por quê? O que significam os chifres? Nas cabeças 7 diademas. De onde é que Lúcifer foi lançado? No embate com Miguel do céu. Há que se corrigir uma coisa, muita gente imagina o céu como somente o lugar ideal dos privilegiados, aqueles que o alcançaram por muito sofrimento nas vidas sucessivas. Mas há várias esferas espirituais em torno do planeta Terra. E umas são verdadeiros infernos. Lá está a sede do governo, do império do dragão, como é chamado. Lá estão as coortes dos espíritos da treva, que não querem perder o domínio das almas. Eles, apesar de ignorantes, também têm visão espiritual das coisas, enxergam mais que nós, porque nós estamos enceguecidos pelo véu da carne. Eles sabiam que a transformação viria. Então há um sinal, mas é de um céu muito abaixo de onde veio a ordem para que o cristianismo do Cristo viesse à Terra, bem que em forma embrionária, através da simbologia da mulher, que a mulher é que dá a vida. Nisto a mulher se parece com Deus. O que, que o irmão Zaru dizia? Que o próximo e último Armagedon ocorrerá em dois planos, material e espiritual. É do invisível que vem a ordem para a derrota do cristianismo do Cristo, só que isso não será alcançado. Por esses poderes infernais, invisíveis aos olhos humanos, que seduzem as criaturas, que nem percebem, ainda debocham delas, desses poderes, que alimentam nessas criaturas a descrença neles, nesses poderes. Entenderam a solércia, entenderam a astúcia? Ao império do mal, império do dragão, interessa que os seus dominados não creiam na sua existência. Depois eles vêm também do mundo invisível. Por que, que Deus permite? Por causa do karma miserável da humanidade. Jesus não diz que quando voltar dará a cada um de acordo com as suas obras? Pois hoje aqui nós estamos revelando a vocês que é do céu também que vem as hostes da treva. Mas não do céu que vocês imaginam. Do céu bem rastaquera, bem terra-terra, que está bem próximo das nossas cabeças. É uma luta de invisíveis. Vejam o profeta Isaías no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Diz que no fim dos tempos, Deus julgará as hostes celestes e os reis da terra e, naturalmente, seus súditos, reis, reinos. Observem aqui o quarto versículo. E a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Quando Jesus vem e traz 12 apóstolos, e traz discípulos, e traz espíritos de mediana elevação espiritual para colaborar com o progresso da sua obra na terra, o dragão também, que representa o oposto, representa a trindade do mal, manda os seus sequazes, manda as suas estrelas, manda aqueles espíritos de mente intelectual desenvolvida, mas de coração pigmeu. Os destinos da terra, como escrevi na epístola constitucional do terceiro milênio, decidem-se no céu. A cada um, homem, povo, nação, de acordo com as obras de cada um. Amanhã nós voltaremos a esse assunto. Creio que me fiz entendido. O que é uma visão nova do Apocalipse do Cristo, e é o degrau primeiro do seu entendimento maior para esses últimos anos que essa humanidade vive na Terra, porque ela será transformada. Quem viver, verá.